Die Kolonie Santo Ângelo Zeitung, o jornal da Colônia Santo Ângelo, a comunidade protestante. Em 1869, o Barão von Calden participou da inauguração da primeira igreja da comunidade evangélica da Colônia Santo Ângelo. Haviam passado já 11 anos quando foram designados para a comunidade o lote número 16 de 72,6 hectares, situado na Picada Morro Pelado, atual Avenida Concórdia, em Agudo, para os protestantes da Colônia Santo Ângelo, comprado da viúva Mor. Haviam sido desmatadas as entradas do lote e uma outra para a instalação do primitivo cemitério. Ali, naquele lugar, localizado no centro da colônia, ocorriam os batizados, os casamentos, as celebrações religiosas e as comemorações do nascimento do imperador na Alemanha. Em 1871, após a grande batalha que havia derrotado na Europa Napoleão III, o Barão von Calden, juntamente com todas as autoridades do local, comemoraram a vitória da Alemanha sobre a França, inclusive com a participação de nacionais nos festejos que foram realizados no potreiro da comunidade evangélica. Guilherme I havia sido coroado imperador da Alemanha. A Igreja Evangélica da Colônia Santo Ângelo era o ponto de encontro da comunidade para a divulgação de informações de todo tipo. Além dos cultos, haviam reuniões para divulgação de avisos e apresentação das notícias vindas da Alemanha e do Brasil. Semanalmente, vinham de todos os lugares da colônia pessoas para ouvirem a leitura do jornal Die Kozere Zeitung, publicado em alemão no Rio Grande do Sul. Tropas prussianas impuseram uma pesada derrota ao exército francês e tomaram Paris em menos de 40 dias. O imperador Guilherme I, no Palácio de Versalhes, em Paris, junto com a sua corte, foi coroado imperador da Alemanha. Vivas e tiros ouviam-se pela colônia. Festividades foram organizadas sob um clima de indescritível orgulho nacionalista. Somente com o tempo foram acalmando-se as grandiosas manifestações de júbilo, dando lugar à dura realidade da colônia. Roçar, queimar, semear, colher e, quando possível, vender a produção.